Tiveram sonhos e esperança. Já foi pedido a trégua, acabou a guerra. Desejamos isso como se fôssemos crianças, presos a este céu, mar e terra. Agulhas jogadas ao chão, junto aos cacos de vidro. E se cria um mundo cinza, ele será sua prisão. O castigo então ter medo de sorrir e sonhar. São apenas vícios, amigos, dinheiros, amores e temores, revirando o seu estômago. E o desejo é conseguir vomitar, para retirar tudo de concreto da alma, para deixar caminho livre, para a névoa passar. E para cada trilho de sangue, há uma nova história a se contar. E em cada passo, um personagem diferente aparece para você esbarrar. A cada passo, você conquista um espaço e perde um sem tanto valor agora. Vem a alma, hoje em dia em preto e branco, sem luz e nem sombra. Deixe um pouco de sua tristeza por onde passe, para deixar espaço para fluidos novos. Deixe os outros provarem de suas loucuras. E esqueça palavras tolas, como feio, vazio e infeliz.